Charme a 313, posição 5, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, o Kenegão no 0 no 6. 16 autorizado, é porta táxi, 6313. Número 04, afirmativo, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela Amper Zulu 19. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, subida Momo, transição Frote. Transponder é 5505 e o controle em 119 decimal 35. Cotejo. Correto, chama para o push e acionamento 1604. Sou Chanel 6313, 166 a bordo, 355, alterna Galeão. Galeão 355, 166 a bordo. Hoje é 6313, autorizado táxi via Índia e Alfa, chamo no ponto de espera para a decolagem. Índia e Alfa, encontra na ponto de espera, 6313. Confirme, controle, 6747. Confirmo. Estamos em Recife, 1260. 660 Recife, boa noite, obrigado. noite, eu chamei a 2024, 2000, nível de S confortabilizado. 2000, nível de S confortabilizado, para ver o que está. É 313, autorizado a linha decolada 10, vento é 110 graus com 8 nós. Alinhar e decolar no 0, 63, 93. Autorizado, chame táxi. 1016, ótimo. Chame a 313, decolou aos 47, controle 198, boa noite. Bom, 998, obrigado, boa noite. 63, 193. O 604, aguarde, ok? É o número 2 no setor. Pode fazer o coordenador de simultâneo, ok? O azul 4209 tem condição de coordenar um push simultâneo com o colega da Gol no portão 2? Ok, então por gentileza coordene com a equipe de solo, Gol inicia, e solo inicia na sequência push simultâneo com ele, ok? No 604, confirmando autorizado, que negar 1016, chame pronto para o táxi. Canal 63, zona 3, solicita pro de Elefa. Autorizado. Voando Elefa, 63, zona 3. Autorizo. Dono 6224? Pode também. Bora, dono, 24. O 6313 chamando Recife 260, por favor. 260, obrigado. 6313. Táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem, azul 4209. Para o táxi, voo no 604, para o 1168, alternando minha pista, dono 6330. 330 Recife, 1 no 68, a bordo. Está livre o táxi, seguindo o azul, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera pronto para a decolagem, o altímetro no 0, 1 no 6, o voo no 604. Seguindo o azul, número 2, retornando o ponto de espera, 1 no 0. 209, está autorizado a linha decolar da 10, vento é 120 graus, 6129. Mantenha o ponto de espera da 10. Oi, Salvador, boa noite, Xené 6224. Duas milhas externas, baixar travado. Boa noite, 6224, complete a aproximação, aguarde pista livre, tem um azul iniciando a rolagem agora. Aguardando pista livre, 6224. Chega 6224, cheque o trem, o vento 120 graus, 612 de nós, o altímetro no 0 no 6, tá livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 10 no 6, o trem tá bastante travado hoje, 6224. Azul 4209, decolou 57, o controle em 198, bom voo, boa noite. Gol 604, após o pouso do Avianca, ali mantém 10. Salvador Azul 4209. Contato vigilância 4209. Bruno 604, livre decolagem da 10, vento é 120 graus, 59. Decolagem 10, Guru 604, decolou 02, controle 19-8, boa noite. 19-8, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Guru 604, decolado. Contato vigilante, 604. Você autoriza a prod por ti? Ah, Momo. Não entendi, desculpa. Momo, autoriza Momo. Momo, mano, Momo, com o nome. 3305, boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 120 graus com meia dúzia de nós. Ah, sim, é autorizado o pouso, tá? 3305. Salvador Azul 4209, chama sempre? Chama, 251, tá bom, voo. Boa. Tá 3305, seu solo foi o 06, prossiga o táxi via Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o portão 07, tá 3305. Restrito 350. 350 restrito.